Diário de bordo! Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Estamos começando mais um Diário de Bordo, meus amigos. E hoje, para falar sobre o Filho de Deus, Iago Nunes. Quê? Tá, meu nome é Iago e vocês sabiam que o termo cristão surgiu porque Jesus tinha 2,08 metros de altura? João Vitor. E aí, galera, aqui é o Diácono João. Esconde as crianças. Olha, eu queria dizer que Jesus é um cara legal, mas os fãs dão uma atrapalhada de vez em quando, de vez em sempre. Chiminha. Aqui é o Chimba e o filho preferido sempre dá mais problema, né? Arthur Almeida. Aqui é o Arthur e eu sempre fui um eterno fã do Jesus Negão Sangue Bom. Então esse time completo, esse time de elite, esse time escolhido a dedo por Deus. Especialistas. Tá aqui pra falar sobre a vida de... vida e obra de Jesus. Bora. Bora. Sonhado por Deus, gravado por nós. Se tem uma verdade nesse mundo, é que o Senhor tem muitos filhos ele tem. Diria eu que eu sou um deles e você também. Jesus, esse carinha que causou altas confusões aí, andou com uma galera super divertida, em uma época aí que as coisas eram meio loucas no mundo. Ainda bem que melhorou, né? Melhorou um pouco, mas nem tanto. Naquela época a gente tem o Messias, que merece, né? Galera, que é Golden Shower? Só pra datar o programa. Nessa época, Messias... pelo menos ele falava umas coisas legais. Tá, né, ok. Hoje em dia. A gente tá regravando, galera. É isso mesmo. Desculpa. Deu ruim no som. Assim como Jesus, as coisas morrem e voltam. Oh, aqui tem link, aqui tem link. Galera, pra não deixar o tema morrer, então... a gente precisa falar primeiro... A Gaviões é fiel que eu diga, né? Caralho. A gente precisa falar primeiro... Tá, Jesus foi um cara bacana, foi um cara legal, mas... ele não foi... pode ver mulher, né? Ele não foi o único que apareceu naquela época e dessa forma, né? Sendo retratado dessa forma. Sim. Porque tem um ponto interessante que a gente pode analisar Jesus pela figura, vamos dizer, messiânica, né? E tem o Jesus histórico também, né? Que ele representou um papel muito importante ali na... historicamente naquela época, né? Sim, sim. Acho que a gente pode começar falando do termo, né? No Messias, né? Esse termo surge quando um dia sonharam que um Lionel Messi seria o melhor jogador do mundo. Caralho. Mas Messias, se não me engano, Arthur, me ajude aí, por favor. Ah, sim. Se não me engano, vem do hebraico? Hebraico, é... Mashiach. Mashiach, né? Então Jesus seria aí o primeiro boy Mashiach, né? Nossa. Do hebraico, ungido. Isso. Do hebraico, ungido. E você também tem a figura dele sendo retratado como profeta, né? Que profeta é o cara que está representando, fazendo a ligação, a ponte ali, né? Na verdade, Cristo vai ser visto como profeta dentro de uma religião específica que nós vamos falar mais tarde. Isso, garoto! Mas o Messias, o que ele é? Ele é um libertador que vem enviado do céu. Isso é uma característica importante. Ele tem que ser um enviado do além. É de uma divindade, né? Não necessariamente isso, dos céus. Para libertar justamente um povo. Ele é um libertador político, religioso. E na verdade, também depende muito, porque se a gente for pegar, por exemplo, uma viés mais budista, você não tem ali uma entidade que mandou o Buda, sabe? Ele foi um cara que falou, quer saber? Eu vou fazer o bem. A gente até já discutiu isso em alguns outros programas e a gente pincelou aí na outra gravação, que o João já expôs ao público. Porque aqui é revelação também. É verdade. Mas sobre como surgem, né, essas figuras messiânicas, né, como surgem esses profetas, esses líderes religiosos. E, na verdade, a gente pode até fazer um paralelo para o surgimento de religiões em si, né, em cima disso. Que, geralmente, isso acontece, né, em momentos difíceis. Sim. Da sociedade. Porque ninguém está num paraíso, vivendo na utopia, e fala assim, sabe o que seria bom? Vim alguém para tirar a gente daqui. Uhum. Então, geralmente, você espera, né, um salvador quando você precisa ser salvo. Né? A ocasião faz a situação. Sim, isso é interessante que, quando você fala essa questão da ocasião e da desgraça alheia dos povos, muda muito essa ideia da forma e do conteúdo, né? Uhum. a forma em si é muito semelhante. Você tem um enviado dos céus que vai ser um libertador de um povo. Mas o conteúdo, ou seja, onde esse cara vai nascer, como esse cara vai nascer, muda muito. Inclusive, Cristo, para algumas religiões, por exemplo, judaicas, ele não é visto como o Messias, o ungido, porque ele não nasce dentro de um contexto. Ele seria mais um profeta. Assim. É, e a gente consegue puxar isso muito pro Brasil, porque ao longo do período colonial brasileiro, a gente teve muita desgraça ao longo desse Brasilzão. Nós tivemos muitos movimentos messiânicos. A história vai estudar muito isso, que em vários momentos da desgraça brasileira, sempre surgiu uma figura poderosa. Sim. A gente podia dar o exemplo do Antônio Conselheiro, né, da Guerra de Canudos, que ele era visto como messias para aquele povo. Euclides da Cunha vai escrever Os Sertões, ótimo livro aí, fica indicação como leitura, para justamente o que, que a história, o estudo da história vai chamar de messianismo no Brasil, que é justamente isso que a gente está falando, né? A forma e o conteúdo disso. A forma de um ser que vem do céu, vem ungido para libertar um povo, e o conteúdo que vai mudar de acordo com a situação. Sim. E o legal também é da gente entender que isso não é necessariamente só no cristianismo, né? No... Sim. Isso, e nem sempre também em religiões monoteístas, né? Isso também é reverberado em várias religiões. Você citou, por exemplo, o exemplo do Siddhartha, né? Que é o Buda, que foi o equivalente ali para Jesus no budismo. Você tem a figura de Horus na religião egípcia, né? Isso. Krishna no hinduísmo, Krishna, também. Né? No hinduísmo. E basicamente toda religião você tem esse paralelo aí com Jesus, dessa figura. E no caso de Horus é interessante a gente ver porque até a data de se comemorar o nascimento ali seria próximo. Alguns símbolos, como atribuir o sol, né, e a figura do círculo dourado na cabeça, principalmente da questão midiática no início do cristianismo, foi muito inspirada por lá. Sim. E até alguns milagres assim, de Horus seriam também reverberados para Jesus. Agora tem alguns pesquisadores que falam que a própria ressurreição de Lázaro seria algo que teria se perdido na tradução para quando Horus ressuscita Osíris, né, que seria tipo... É Lazaru, sabe? Alguma coisa assim. E aí eles falam que esse mito foi sendo modificado até repassar ali o que foi os mitos, né? E os milagres atribuídos a Jesus posteriormente. Né? Que é Iago... Você não colocar o dedinho em pontos cabulosos? Pontos cabeludos, vamos dizer assim. Vamos puxar para a mesa aqui uma polêmica. A mesa... Pergunto para vocês. Houve um Jesus nessa terra ou não? Vixe. Então. Cara. Então, vamos lá. Adoro que em todo programa tem isso, né? Alguém levanta uma bola e a mesa toda fica calada. 3 minutos depois alguém fala, então, né, galera? Não sei. Não, assim, pra mim, 99,9% de certeza que sim, existiu um Jesus. Caralho, né? Eu preciso que você fale não. Não, com certeza. Assim, pra mim, com certeza existiu. Morou a Madonna, né? É, como historiador, eu não posso dizer, né? Mas assim, como... pessoa que já foi cristão e que já assim já leu algumas coisas, eu consigo dizer que sim, sabe? Não, isso não é um martelo batido ainda, mas historicamente ele existiu. Você acredita que existiu um Jesus histórico? Não, eu não acredito, ele existiu. Não é? Caralho! Aqui tá. Eu concordo muito com a visão do Vitinho também, porque na minha opinião também tem fatos que mostram que ele realmente existiu. Eu não sei se ele é aquilo que todo mundo fala que ele é, mas... Que... É, assim, acho que a discussão é se a Bíblia é um não a Bíblia, mas assim... Se aquela figura é uma figura, vamos dizer, mitológica ou se é uma figura histórica, sabe? A figura histórica existiu. Agora, quanto ela é próxima dessa figura mitológica? É, tipo, eu acho que é exatamente isso que tem que ser a discussão em si. Tipo, na nossa opinião, claramente. Não sei se alguém da mesa aqui vai discordar da gente, mas é totalmente isso que o Vitinho falou. Discord! Tô brincando. eu também, mas eu não só discordo da figura histórica, como da figura também religiosa, sabe, mitológica. Puxei. Porque, vamos primeiro da questão mitológica, assim, é um fato hoje, eu acho que todo mundo, historiadores e religiosos podem concordar com isso, que Jesus foi uma figura construída, sabe, o mito dele. Então, assim, igual eu falei, se atribuíram vários milagres a ele e vários feitos a ele, que não necessariamente a gente tem como comprovar se existiram ou não. E aí, quando entra nessa questão de podemos comprovar se existiram ou não, que é que eu entro no que eu também discordo do Jesus histórico. Porque na época de Jesus, existia um Jesus a cada esquina. sabe? Como a gente viu naquele documentário, A Vida de Brian. Fica aí a indicação. É. Nós usamos pra estudar pra essa pauta. Sim, eu estudei só com aquilo, só com A Vida de Brian. Mas você realmente tinha vários profetas surgindo, assim. Falou profeta? Blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. Charlie Hebdo acabou por menos, né? Gostaria de dar um exemplo aqui. Por favor. Eu vou dar três personagens de uma determinada história. Vocês vão falar qual deles não existiu. Beleza? Sim. Jesus, não. Próximo. Primeiro, xerife de Nottingham. Segundo, Robin Hood. Terceiro, Ricardo Coração de Leão. Qual dos três não existiu? Robin Hood. Exatamente. Eu acho que é uma coisa que vale como exemplo. A gente tem várias pessoas num determinado espaço fazendo alguma coisa. Alguém vira e fala... Caralho, eu acho que é a mesma pessoa. Vamos dar um nome pra essa galera? Aí nasce uma lenda. Ah, certo. Tipo, então, o Robin Hood, por exemplo. O Rei Arthur, a gente vai chegar lá, tá? A bola curva. Mas o caso do Robin Hood, se não me engano, a única comprovação que a gente teria de que existiu algum Robin Hood famoso é que em um determinado momento você tem um grande número de bebês sendo batizados como Robin Hood, sabe? Assim, e aí, tipo, é aquela, sabe? Tem uma figura histórica que aparece e de repente todo mundo começa a botar o nome de bebês daquele nome que não era comum antes. Então se atribui ter existido alguém que fez alguma coisa com aquele nome. Se não me engano, essa é a única comprovação histórica que a gente tem que pode ter existido algum. Mas o caso de Jesus, de existir um a cada esquina, é porque realmente tinha um profeta a cada esquina, sabe? Não, mas é real era, isso, era sabe? Tempo de, era era de ouro, né? Tipo, profeta roto. A população tava na merda e você tinha várias pessoas se dizendo profetas e até mais de um se dizendo filhos de Deus e o herdeiro do povo judeu e etc. E durante o tempo de Jesus, a gente tem muito pouco relato de quem foi Jesus, sabe, da vida dele. Os relatos que a gente tem seriam ali da Bíblia. E a gente tem que pensar que a maioria das outras coisas que se foram atribuídas a ele foram escritas no mínimo 70 anos depois da morte desse cara, sabe? Então não dá pra você ter uma eficácia histórica de comprovação que existiu realmente. Não sou historiador nem porra nenhuma. Todos nós somos história, João. Mas você, não faz história? É, não. A geografia é quase a mesma coisa, né? Esqueci. Você história, é mestre, história da pedra é outra história da sua vida. Do homem. História da pedra. Realmente essa questão de ser poucas fontes, é verdade, a gente tem poucas fontes. Mas tem alguns indícios bem fortes de que realmente rolou um cara diferenciado lá mesmo. Como chama aquele outro cara? Porque você tem escritos de um historiador que chama Flávio Josefo, da época de Roma, que você tinha ali uma relação com uma tal de seita de Christos, não sei. Com sotaque, você viu? Christos, ele não é inglês, então... Desculpa. De historiador mesmo, você poderia dizer que essa é uma das pouquíssimas ou únicas fontes que a gente tem para dizer. Além da Bíblia, né? Não, além da Bíblia, principalmente nos evangelhos de Lucas e Mateus. É. A gente tem, o de João a gente tira um pouco mais, que ele não é tão levado como uma evidência histórica, né? Mas acaba que é um certo consenso que existiu mesmo de historiadores. Não tem muitos historiadores trabalhando para desqualificar essa ideia. Por isso, assim, por mais que provavelmente tenha rolado mesmo de ter muitos profetas em cada esquina, como o documentário A Vida de Brian diz, provavelmente rolou um carinha que fez um sucessinho maior para ter alcançado tudo isso que a gente tem até hoje, né, galera? A gente tá, porra, 2019. O João falou... A gente tá aqui gravando sobre ele, né? O João falou sobre essa coisa de fontes, mas sabe onde tem muita fonte? São Lourenço. Obrigado. Nossa! Minas Gerais tá, é um demorei pra entender. Todo aqui, João. Lá tem pouquinho. Acho que a gente pode voltar um pouco nisso, né, João? Se alongar um pouco mais nesse assunto sobre quais textos são canônicos e por que, que eles são canônicos e o que, que é o apócrifo, o que, que não é, por que, que dentro dos próprios canônicos a gente tem uma divergência de informações, os deuterocanônicos. Acho que dá pra gente falar um pouco mais sobre isso. Dá, assim, se você for pensar em quais foram canônicos, isso já é bem mais pra frente, lá pros concílios. Mas se você for pensar no Jesus histórico, né, nessa construção, por que que geralmente é levado como fonte mais verídica o evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus? Porque, simplesmente porque esses evangelhos são os que têm a maior parte de histórias que batem entre si, sabe? Tem um grande número de histórias que batem, com detalhes e tudo, que mesmo tá, provavelmente tendo uma noção que quem escreveu esses evangelhos talvez não tenham tido contato entre si, né? Gera mais essa eficácia histórica do que o evangelho de João, que é o que destoa um pouco mais. Tanto que esses três evangelhos são chamados evangelhos sinópticos. Olha o termo legal aí, que não vai adiantar nada para a sua vida. Da comparação, né, que eram feitas entre os livros para ver quais tinham precisão, né, de fatos entre eles. Uma coisa que é interessante a gente pensar também é que quando a gente tem a figura de alguém escrevendo esses textos, a gente imagina como se fosse hoje em dia, que eu posso simplesmente chegar lá, escrever um texto, voltar e depois escrever de novo. E naquela época não era bem assim, sabe? A gente ia escrevendo de acordo com o nosso fluxo de pensamento, sabe? E muitas vezes a gente descrevia um fato, igual eu falei, tipo 30, 40 anos depois daquele fato tivesse acontecido. Então, aquilo já foi modificado na sua mente, e principalmente quando a gente escrevia, se a gente errasse alguma coisa e tudo, ou você teria que começar tudo de novo, ou você teria que simplesmente seguir o fluxo de informação que você está escrevendo ali nos papiros, ou até em peles, né, em couro, para aquilo ficar registrado. Então, isso tudo gera assim, um problema abissal de como conciliar essas informações e transformá-las num texto igual a gente tem hoje. Só para fazer um adendo, dos manuscritos do Mar Morto, para vocês terem uma ideia, quando encontraram os pergaminhos, né, os coros, o jeito que se tem de saber qual texto era de qual peça é porque fizeram um exame de DNA nos coros, e aí a gente sabia que tipo, esses coros aqui são desses animais, então provavelmente eles foram escritos na mesma época. E aí você tem um trabalho em cima disso ainda para recuperar e tentar achar a informação que foi já perdida com o tempo. E além disso ainda tem a parte de tradução. Então é muito complicado assim, a gente ter qualquer precisão em qualquer coisa daquela época, sabe? Muitos textos dessa época, a gente está usando daquela época como um termo quase genérico. Daquela época de 6 mil anos. Daquela época de Jesus. Um modelo de datação que a gente pode ter ideia para tentar bater textos é que muitos textos começam, tipo, no tempo de Nero, no tempo de tal governador, no tempo de tal revolta. Aí com isso você tem uma certa ideia de quando, de qual período esse texto você pode encaixar ele. Mas se tratando assim do evangelho em si, não tinha ninguém com a caderneta seguindo Jesus. Sim. Isso a gente tem que entender. Que aquelas histórias lá são, se não me engano, o primeiro é o de Mateus, que é de 70 depois de Cristo. E de Paulo, né? Que não, gostava Paulo não de escrever é evangelho, muita carta. Né? Mas sim, as cartas de Paulo, elas já são de 50 depois de Cristo, mas o evangelho mesmo, o primeiro, é depois ainda. Não, só uma correção aqui. Não sei se você viu na Record, tá passando um documentário da época de Jesus. Puta que filmado na época. Filmado na época. Eu a câmera. Essa novela. Caralho, todo mundo dessa novela é branco, do olho verde, vai tomar. Então, galera, só um detalhe. Thiago Lacerda, pra mim, é Jesus. Mano, Jesus era judeu, Jesus tinha um narigão. Geograficamente falando, a chance do Jesus ser esse Jesus que é difundido por aí, essa imagem, é mínima. Maria é meio loira, mas, nossa, que raiva. Maria meio... Sim, nada contra, tá? Pessoas loiras, mas... Ah, não gosto. Mas pessoas loiras ali na região... Do Oriente Médio. Isso, é meio difícil. Cara, a melhor definição pra Jesus... O sol bate mais forte ali. Melhor definição pra Jesus, você vê o pirula. Jesus é quase o pirula. Um pouco mais de barba. É um monocelha. Um pouco mais cortadinho. Né? Umas trancinhas. Tem uma outra característica que eu acho interessante a gente reforçar. É que os evangelhos também não são escritos para serem documentos históricos. Sim. Não são feitos por historiadores. Por isso que a fonte do Flávio José é tão importante. Se você olha, por exemplo, o João... Oi. O evangelho de Tô João... Tô olhando agora. Ele, dentro da história, da antologia judaico-cristã, João era o apóstolo mais amado, ele era aquele favorito de Cristo. Então, se você pega o evangelho dele, também tem uma questão narrativa mais de afeto, mais bonitinha, sabe? Aquela coisa do início, do princípio era o verbo se fez carne, isso é João. Então tem todo um cuidado com o texto que não diz respeito a uma historiografia. O João é assim, né, cara? Todo João é amoroso, cara. Isso aí eu posso dizer. Queria deixar aqui que Jesus cumprimentava Maria Madalena com um beijo na boca e João ficava com ciúme. Começou a olhar com as fontes aí. As teorias, né? Dan Brown. Você tá Dan Brown agora. Eu vou entrar na loucura no final desse episódio. Uma pergunta aqui rapidinho. Pode falar. Nessa época, a Gália pertencia a Roma, não pertencia? Então não tinha aquele termo ainda, né? Qual? O menage à toi. Jesus, olha, perdão. Caralho. Brincadeira, nem tentar entender o que você quis dizer com isso. Não tenta, fica aí pro ouvinte que entendeu. O Arthur já comprou o ticket dele ali pra baixo. Isso aí. Tá. Só pra complementar uma coisa que o João e o pessoal falou, você consegue não só em documentos históricos, como documentos da época... de outras religiões que Jesus é citado, né? Como o judaísmo, né? e o islamismo. O islamismo ele veio depois, mas ele veio, na verdade, para contestar a figura de Jesus. Mas a gente chega lá também. Então, mas assim... Contestar não, Jesus é aceito. No Islã? Ele é um profeta. Ele não é... Importante. É porque... Olha lá, a gente vai esbarrar num problema teológico maravilhoso, que eu adoro. Ó, eu queria deixar bem claro que a gente não tá falando mal de Islã. Tá? Não, eu queria deixar bem claro que a gente não entende porra nenhuma de Islã. Mas olha só, a gente é criado no cristianismo. A gente tá esbarrando num problema teológico delicioso. Escuta só. Nós temos aqui no Ocidente o que a gente chama de religiões abraâmicas. Sim, sim, sim. São as religiões que descendem de Abraão. As três monoteístas básicas. Islamismo, judaísmo e cristianismo. Beleza? Show. Por que essas três religiões são chamadas de monoteístas? Porque elas pregam e acreditam num único Deus. Sim. Só que a religião cristã, mais especificamente, ela faz um balaio de gato ali muito complicado com a ideia da Santíssima Trindade. Sim, sim. Porque vem Deus muito depois. É uno e trino ao mesmo tempo. Não é um monoteísmo, é quase um 5.1. 3.1. Mas ao mesmo tempo é o mesmo. É uma questão filosófica muito interessante, porque o Deus encarnado... A gente pode chegar lá pra falar disso depois que a gente falar um pouco da vida de Jesus, porque isso foi estabelecido já no Tratado de Nicéia, né? Quando se assume que Deus é um com o divino, lá é um com porque Cristo passa Cristo a ser... Sim, a gente vai entrar na discussão do cristianismo primitivo e tal. Mas só pra terminar essa linha de raciocínio rápido. Por que as outras religiões compram uma briga, entre aspas, com o cristianismo? Porque a partir do momento que Nicéia vai dizer exatamente isso, que o Espírito Santo é Deus, assim como Deus é o Pai, assim como Deus é o Cristo, você meio que perde a ideia de um Deus só, sabe? Você começa a tratar uma trindade, mas espera, ele é único, mas ele é três. Como assim, ele é um profeta ou ele também é Deus? É, sabe? Então você começa a comprar uma briga. Nazaré ficava doido, né? O calo no islamismo... É justamente nisso, assim, como que um cara que veio para ser um profeta, para pregar a palavra de Deus, é tão adorado quanto Deus e inclusive leva uma religião com seu nome, sim, sabe? Então, essa é a briga assim, principal deles, e aí para isso que veio o Maomé depois, para falar, gente, não era assim, eu sei que vocês estão adorando o cara, ele foi legal, bacana, mas não é assim, adora Deus só. Tem uma passagem... e não era nem assim até o primeiro concílio mesmo. Sim, sim. Tem uma passagem, se não me engano, no Toral, se não for o Toral, um outro livro, que vai falar sobre islamismo, que fala assim, olha... Cristo e Maria também comiam e também cagavam, sim, sabe? Então, tipo, eles são feitos de carne. Não tem como você falar que existe algo a mais além disso. E aí, discussão teológica o resto da tarde. O caso do o Diago já explicou o caso do islamismo, né? O caso do judaísmo agora é o seguinte. A galera falou que ia chegar alguém, o cara chegar num Camaro... Espada de fogo. Aí chegou um cara com sandalinha. Não sei se vocês sabem, mas. Sandalinha de Jesus. Depois que surgiu. Ele chegou com a sandalinha. Depois a galera falou: que sandalinha é essa? A sandalinha de Jesus. Na época era só sandália. Chegou na humildade, entendeu? Num burrinho. Então a galera ficou assim: não é. Cadê o Camaro? Não é. Estão esperando, estão esperando ainda. Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Foi muito, muito. Um abraço pra todo, literal, toda a comunidade judaica que ouve a gente. Um dia, quem sabe, né? Vale o recado que a gente também não entende porra nenhuma de judaísmo. Não, mas agora a gente já deu uma espécie de background, né? Sobre fundo Jesus. De trás. Né? A vida de Jesus agora. Agora que a gente já instituiu que ele existiu. Sim. Né? Agora a gente vamos tentar falar um pouquinho de como foi as fases, né, de Jesus. Antes do Iago começar a meter o louco aqui. Ouvinte. Olha só. Antes do Iago enlouquecer este programa. Gente, eu queria deixar só claro uma coisa. Eu não acredito, mas como eu acho muito legal, eu vou falar, tá? Tá. Então, antes do... Quer dizer, o Iago discorda, não podemos dizer. Mas de registro da vida de Jesus, a gente tem muito pouco também. Porque tem um vácuo de tempo imenso que é, sei lá, do período que acabou a infância até a vida dos 30 para frente, que é onde ele vai morrer. É, no caso do... Vamos dizer, tem alguma coisa de infância e tem quase nada de adolescência, né? Eu discordo. Esse caso da adolescência, né? Assim, vamos pegando o gancho de trás de que é uma vamos dizer, é uma estrutura, né, que se repete entre vários profetas. Uhum. Nesse caso, ele pegou muito do Rei Leão, né? No Simba, o Simba não tem muito a adolescência, né? Ele tem infância... Corta a adolescência que ele encontra o Timão e Pumba. É porque adolescente, cara, não faz nada de bom. Ia sujar, ia queimar o filme, não. Ia queimar o que adolescente faz de bom? Nada, mano. Tem que acabar o adolescente. Eu acho que todo mundo conhece a história cristã. Sim, Jesus nasceu... Católica, pra ser mais exato. Tomava muito açaí quando Jesus nasceu em Belém. Nossa! Ele dançava muito calypso, né? Nasceu em Belém. Caralho. Cabelão, né, filho? Calypso! Um abraço pro Chimbinha que tá aqui. É verdade, gente. Caladinho aí. E aí, galera? Mas Jesus nasceu ali numa manjedoura, né? Três manjedouras pra baixo do Brian. Uh-huh. Como a gente viu no documentário da vida Essa de Brian. Essa figura histórica famosíssima. Sim. Brian é nome bíblico. E por que ele nasceu em Belém, Arthur? Porque os pais dele estavam fugindo. Os fugindo pais de quem, Arthur? São imigrantes. Fugindo de quem, Arthur? Fugindo do Herodes, um cara lá que era governador de Roma, determinada região. Pistolaço. E por que eles estavam fugindo de Herodes, Arthur? A história bíblica conta que os três reis magos, que eram três cientistas, era uma galera legal, viu uma estrela no céu, falou assim, eu não sei como ia chegar nesse raciocínio. Estrela, céu, claramente. Mas algum deles... Talvez estavam sob efeito de substância. Quem sabe? Naquela época, filho. Bebeu água é substância. Tem um documentário ótimo também, no Porta dos Fundos, vai falar essa com certeza. Assim. Aí um deu um cutucão no ombro do outro e falou assim, irmão, o quê? Isso é uma mensagem. É porque eles eram astrólogos. Eles, tipo, ah, sim. E aí eles pensaram que estava pra vir um tarô, ungido. Carta, pessoa amada em três dias. O Messiá estava perto de vir à Terra. Uhum. E aí, o que eles fizeram? Eles foram até Herodes e falaram assim, olha só, irmão. Vai nascer um cara legal, um cara de fina. Não, é porque eles estavam passando pela terra onde Herodes dominava. Eles estavam felizes. Amando de Roma. Acharam que Herodes era gente boa. Herodes ficou pistolaço. Que porra é essa? Vai nascer o cara que vai ser o rei de judeus? Eu sou o rei de judeus. Eu tô no cu. Aí ele mandou matar todas as crianças. Até é bem vilão, né, mano? É bem coisa leve. Mas na época era terça-feira, né? Assim, é só pra deixar claro que não existe nenhuma referência... Ou existe... Quase nenhuma quase referência não. Histórica sobre a matança, sabe? É uma coisa que tá na Bíblia. Nem mesmo sobre os seis magos. Assim, não tem o número três, nem nada. Hoje em dia a gente, pra qualquer pessoa da igreja católica que você perguntar, vai falar, era Belchior, Baltazar e sei lá. Gaspar. João, sei lá. Eu sou apenas um rapaz. E, na verdade, não tem. Assim, esses três reis magos que a gente aprende hoje, eles são figuras do zoroastrismo, que também foram incorporadas posteriormente à religião cristã. Caramba. E se assumiu que eram esses três reis e tudo mais. Tanto é que eles levam uns presentes, mal nada a ver, né? Tipo, fica aí a pergunta, pro vídeo, o que é mirra? Mirra é... não sei. Tá ótimo pra fazer a chuca, segundo o Fábio Porchat. tem uma passagem excelente no Vida de Brian, né? Que eles chegam com os presentes. Mirra? Eu não quero mirra, não. Isso aqui. Quando fala ouro, ela... Opa, ouro? Ouro. Você acha que é até iPad, mano? Tá doido. Tinha que dar slime. Mas assim, dá pra ver que essa criação, esse nascimento de Jesus é bastante fantástico. A história, muito... Parece uma estrela e vem o rei fica puto. Sobre essa questão do rei dos judeus também, é porque Jesus seria descendente da tribo de Davi, né? E era esperado, assim, que viria o Messias, né, pelo povo judeu, descendente de uma das tribos de Israel, né, das 12 tribos de Israel. Das tribos de Judá. E aí se assumiu que Jesus seria um desses descendentes e seria o escolhido ali. E isso a gente vai poder falar posteriormente também. É também o que esperava o povo essênio dessa figura. E aí que entra a polêmica lá de Maria Madalena também ser descendente de uma das tribos. Não, gente, eu tô... A gente dá um momento em sobra. Essa parte que os essênios esperavam, sim, é real, assim. Não é que os essênios esperavam que era Jesus e etc. Mas eles também esperavam alguém que seria o descendente da tribo de Davi, que lideraria o povo judeu. Isso mesmo, sempre esperando, né, alguma coisa. Isso mesmo, mantém o... E a água rédea é curta. É. O vídeo não tá vendo, mas o João tá com uma faca do lado de água. Você viu que ele tentou inserir ali. É, não, volta aqui. Eu nem entrei na polêmica ainda, gente. Tá, então, Jesus nasceu, só queria contextualizar de novo, o João já falou isso no começo do episódio. Os bezerros parou de comer, ficou encarando ele, igual tá nas... O Obi-Wan também tava lá. É, só queria contextualizar que a galerinha, a patota ali de Jesus... Patota. É, eles estavam correndo de um lado pro outro, então ia pra cá, ia pra lá... Patota, isso, patota é igual a paz, sabe? Que é Maria e José que tava correndo com ele, sabe? Não, mas a galerinha que acho que... Sempre tem alguém num camelo próximo. Então, assim, eles eram um povo muito necessitado, e aí... Pobre. Acho que nem, o caso nem é de ser pobre, mas é de ser meio injustiçado, sabe? Tipo, perdemos as terras aqui, fomos, sim, entre várias aspas, escravizados ali, sabe? Então, tipo... Ah, você tá falando da patota judaica? Da patota, assim... Ah, tá bom. Grande. É. Também era conhecido como o bonde. Aí eu tô pensando no... Mas vocês estão ligados que José era velho pra caralho, né? Sério? Sério? Ele teve um outro casamento antes de se casar com Maria. Ele casou com Maria em idade avançada. Ele era um cara muito vivido, né? Imagina essa ex, hein? Mas assim, essa questão de pobreza que o vestido levantou... Pegou a mãe de Jesus, cara. Porra, galera. Vai lá. A pobreza é muito característica desse Jesus que, assim, sei lá, contrariando os judeus, talvez. Ah, não, mas a pobreza é característica de 51% da população mundial, né, João? Não, mas assim, não, mas... você espera... É a questão... Beleza, todo mundo é pobre. Mas o rei tal, o filho de Deus, vir como sim, pobre, sim. É significativo, você não pode vir bem, sabe? É, nessa época, Roma tinha dominado a parada toda, né? Então... você tinha vários povos que eram da região e que tinham que se submeter a alguém que não era daquela região, né? Isso vai gerar uma coisa muito interessante, que é o que o João tá falando, que o Vitinho também tá falando. Em várias passagens ao longo da vida de Cristo, você tem muito a exaltação à pobreza material e à riqueza espiritual. Só que isso... acaba gerando um descontentamento da população meio judaica, sabe? Tanto que tem aquela passagem do a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E também a passagem do é mais fácil um camelo atravessar o buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então toda essa posição que Cristo vai tomar mais pra frente na vida dele de pobreza, submissão, desligamento... É, de certa forma, algo que vai contra um ideal judaico de que, tipo, mano, nós temos que pegar Roma e descer o pau, e o caralho é quatro. O que Nietzsche fala da moral cristã, né? Que, assim, antigamente o conceito de moral e ética, ele era definido pelos seus bens materiais. Então, eu sou eticamente bom porque eu tenho tudo, sabe? Então, eu sou bom. E aí, vem o povo que não tem nada e fala, não, mas espera aí. Eu vou ser recompensado na outra vida se eu não tiver nada, e você que tem tudo vai se fuder. Então... E aí entrou numa das maiores discussões filosóficas da história. Tipo, e aí, você é o que você tem ou você é o que você é? Exato. E aí mas o Nietzsche fala que essa moral cristã, né, que ele chama moral do escravo, ela também tá errada. E aí ele cria o conceito lá do eterno retorno, né? Que você não tem que viver de acordo com uma recompensa da pós-vida, nem com a sua recompensa material no agora. Você tem que viver de acordo com a sua vontade, sabe? Você tem que viver como se você sempre fosse voltar e reviver a sua vida do mesmo jeito. Só fazendo essa adendo mesmo. Mas Nietzsche não matou Deus? Não, nós o matamos. Então, você tá ligado que quando... curiosidade aleatória. Quando Nietzsche fala isso, ele fala isso inspirado por um hino... É anglicano, sei lá. Porque só pra pensar, dentro da religião cristã, a gente realmente mata Deus uma vez por ano. Sim, sim. Na Páscoa. Então, tipo, quando ele falou isso, ele não falou, tipo, gratuitaço. Ele falou inspirado em alguma coisa. Diria uma vez por semana. Por quê? No rito da missa. É, realmente. Não, mas a missa a gente celebra a transfiguração. Transubstanciação. Transubstanciação. A gente tava vendo sobre isso segunda-feira. Né? Mas não rola a cena de Mother. Toda vez. O legal é que o Arthur puxou isso porque a gente estava falando sobre isso segunda-feira. O rito, né, da missa, o rito da transubstanciação. Substanciação. ele foi incorporado, né, nos ritos da missa por volta de 1000 depois de Cristo só. Antes disso, você não tem isso em lugar nenhum, sabe? Só queria deixar a isso aí. A gente tá desconstruindo a religião. É, sim. Assim como a maioria do rito romano que a gente vai discutir. É. Então a gente já contextualizou bastante aqui, né? Meu amigo, é só contextualização hoje. Você achou que ia ter outra coisa? Aqui a nota de rodapé é maior que o texto. Exatamente. Então aqui a gente tem aquele Jesus legal, nasceu na manjedoura. Galera judaica depois vai ficar meio brava, né? Esperava um trono de ouro vindo dos céus e tudo mais. Mas aí a gente tem a infância de Cristo. E o que acontece na infância de Cristo? Mano, altas paradas de criança. Não, mas assim, você tem algumas. Eu acho não... que ele quis dizer algumas. Se eu não me engano, o livro de Lucas... É porque assim, Lucas é o cara que vai ser mais voltado para a infância de Cristo. Porque quando ele vai escrever o evangelho, ele escreve do lado de Maria. Maria mãe de Cristo. Mãe aumenta, né? Ela não tem um evangelho dela. Não tem um evangelho de Maria. Uhum. Mas quando o Lucas vai escrever, porque Lucas também é o mais novo entre essas figurinhas, ele é o único que não estava lá, não era um apóstolo, ele meio que puxa Maria para um lado e começa a escrever. Tanto que o evangelho de Lucas é o evangelho que vai contar essa história que a gente está contando, de Herodes, do rolê todo. Mas passagens mesmo sobre a infância de Cristo, imagina Jesus uma criancinha correndo de lá para cá, com o exemplo alto... Uma coisa massa também que aconteceu na infância de Jesus, que acontece na infância de toda criança, né? Que falaram lá na comunhão da igreja pra mim quando eu tava fazendo, é que ele ressuscitou um passarinho ali, humilde. Ele passou a mãozinha assim e voltou. Então. Era um ensaio pra Lázaro, né? Essa história aí, ela... Se a gente for pensar aí no texto canônico, que não quer dizer que é canônico, é o verdadeiro, porque isso foi só uma escolha, sei lá por qual motivo, talvez alguém possa me explicar melhor. Mas... Essa questão do passarinho, por mais que seja conhecida e tenha em filmes, ela é mais pros outros evangelhos apócrifos aí do time do Iago. Que o primeiro... É tido que o primeiro milagre de Jesus teria sido as bodas de Caná, que seria quando Jesus fez a alegria da galera no rolê, transformando água em corote, em vinho. Opa, cara. Mas não tinha aquela história também? Hoje, se eu estiver enganado, que Jesus estava no quintal. José tava ali cortando madeira, Maria tava fazendo janta, sei lá, alguma coisa assim. E Cristo, sem querer, chuta uma pedra, ou tá com uma pedra, sei lá, na cabeça do vizinho, do moleque. Ah, vizinho. Eu vi essa história do amiguinho, também, matou o amiguinho, é. Maria falou, ô Jesus, não se faz isso. Bem, se mata amiguinho. Que amiguinho? Aquele que tá andando ali? É, exatamente. A família do vizinho vem pistola, tipo, que sim, isso, matou meu filho. Inclusive, tem um filme isso, eu tava vendo esses dias. O que é muito comum pra... Pensar numa época que a medicina quase não existia, né? Criança sangrou até a morte ali. Imagina. Na época, morreu criança, faz outra, filho. O vizinho batendo no portão lá. Desculpa incomodar. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas seu filho acabou de assassinar o meu aqui. Aí você imagina Jesus com... Fala pra ele, João. Fala pra ele. Com os braços pra trás, olhando pro chão, falando assim, eu não fiz nada. Aí passa o moleque correndo. Pede desculpa. Inclusive, no filme que eu assisti, esse caso do menino que ressuscita, aconteceu logo após o passarinho. Então junta, vamos para o sul. Testando os poderes, né? Assim, deve ter. Eu não li nenhum evangelho apóstolo na vida, mas deve ter uma porrada de milagre. Porque se o cara faz milagre, por que ele não vai ficar sem fazer? Não? É, ainda mais criança que então, é tentado, né? Show off, cara. Mano, Jesus aprendeu o poder e falou: agora eu vou usar de verdade. Vou ter se funcionou no pequeno, vou funcionar no grande. Por isso que ele acertou acertar não, a criança. Foi passar em criança Lázaro, cara. É a ordem. Exatamente. Imagina, na terceira, quarta série, quando as crianças começam a fazer aquelas truques de mágica, Jesus. Não, mas... Otários, deixa comigo. Mas todo mundo sabe que o truque mais difícil é fazer com você mesmo, né? Tanto que foi o último deles. É, demorou muito. É, levou 3 dias pra fazer com ele. Verdade. Cristão que tá ouvindo a gente, desculpa, a gente é legal. Depois eu trago as teorias loucas aqui, né? Tá, mas isso... A gente vai ter o quê? Uns 12 anos? Não, naquela época 12 anos já era quase adulto. Nossa, já, 12 anos já tava na guerra. 12 anos já tava aposentando. É, mas e o que aconteceu depois disso? Então. Nada. Jesus juntou os apóstolos aí e morreu. Vamos pular. O lance do templo foi antes dos 12 ou depois? Antes dos 12. Antes, né? Se não me engano, foi ali 11, 12. Sabe? Que ele, das últimas que ele some, né? Ele na vira, festinha. Não, que ele vira o palestrinha. Palestrinha. Padrão. Que ele junta a galera lá e ele começa a dar aula pro sábio. Workshop. Eu vou entrar nisso, então. Eu vou falar algumas coisas antes da gente entrar. Antes de soltar a coleirinha. Primitivo. Né? Que, assim, eu não acredito nisso que eu vou falar, tá? Você acredita em alguma das outras coisas? E você acredita no resto, assim, que a gente tá falando? Depende. Mas é aquele, né? Se a história é legal, publica a história. Ah, então... tá. Iago, não vem me jogar essa, eu não acredito. Só vou falar aqui, hein? Jesus era alienígena. Tô brincando. Não, não. Mas assim, igual eu já falei, assim, do povo essênio, né? Pra quem não conhece, ele vem do grego, né? Saio, né? Do aramaico chassala, que significa, tipo, piedoso. Que são... Seria um grupo de pessoas ali também, descendentes, né, da tribo de Davi ali, descendentes do povo judeu, que só vestiriam branco, a maioria seriam vegetarianos, eles eram atribuídos a eles poderes de cura, sabe, com as mãos e etc. Eles tinham um ritual de banhar-se nas águas para se purificar, né, então... Tem até algumas pessoas que falam que o como que chama o cara que batizou Jesus lá? João Batista. Que o João Batista talvez seria um essênio e tudo mais. Existem várias dessas teorias. Mas segundo eles, eles já esperariam esse Jesus, igual eu falei, porque eles estariam aguardando esse descendente. Eles que teriam treinado e levado Jesus por vários lugares para que ele adquirisse conhecimento. Então, quando você fala que já tinha um palestrinho e tudo mais, seria porque eles já estavam treinando esse menino para ser o escolhido, para ser o rei, né, do povo judeu. E eles explicariam o que aconteceu com Jesus ali dos 12 aos 30 anos. Que seria uma peregrinação de Jesus, passando pelo Egito, passando... Tem algumas vertentes que falam que ele foi até a Índia. Porra. Para conhecer sábios locais e tudo mais, e aprender com essas pessoas para depois voltar e conseguir liderar o povo. E aí que entra na questão mais polêmica, que inclusive o Dan Brown se inspirou muito para fazer o Código da Vinci. E de novo, cara, esqueçam o Código da Vinci, sabe? Esqueçam o Dan Brown, porque Dan Brown. Que é ficção, tá? É 100% ficção. Isso que eu tô falando também. Mas... A gente nem existe. Gente é fixo. A gente tá na sua cabeça aí, ó. Mas o Jesus, então, seria descendente da tribo de Davi. E Maria Madalena, que a gente ainda não falou aqui, seria descendente da tribo de Benjamim. Benjamim a... a pomba? Deixa eu falar só pra quem entendeu aí. Benjamim a pomba da paz. E é interessante a gente falar de Maria Madalena, que é uma figura polêmica, né? Principalmente depois dos evangelhos, segundo Maria Madalena lá, e tudo mais. Não se tem lugar nenhum que ela era prostituta, sabe? Isso. Acho que na Bíblia comenta que... Adúltera. Que ela é a mulher adúltera. Mas na verdade tem mais de uma. Adúltera... Se não me engano, são três Maria Madalenas que você tem. Assim. Tô louco. Eu sei que são três Marias. E se você pensar... Maria, mãe de Deus, a Maria, irmã de Marta, e a Maria Madalena. E se você pensar, mulher adúltera naquela época é a mulher que olhou pro lado, né? Não, tipo... Inclusive tem a belíssima passagem do quem não cometeu um pecado que atira a primeira pedra, e aí todo mundo soltou. Cristo era top, mano. A oratória do cara era... O cara citou Pitch, mano. Que isso? Quem não tem teto de vidro que atira. Caralho. Jesus então teria casado com Maria Madalena. As bodas de Canaã teria sido inclusive o casamento dos dois. O que justifica, tá? Você vai fazer vinho de graça, você faz no seu, você não faz nos outros. É, você vai fazer pro outro. Pior que esse tava é o testando. Seu melhor argumento pra essa teoria. Sem zoeira. Não, mas tem algumas coisas, por exemplo, Jesus era chamado de Rabi, sabe? E Rabi era um termo que, assim, só se podia falar, só era chamado de Rabi se você tivesse mais de 30 anos e fosse casado, sabe? E isso dava um problema mesmo pro povo judeu você ter esse título sem ter isso. Dava morte, assim, naquela época. Então, é uma outra coisa também que o pessoal que defende essa teoria fala, ó, olha aí, tal. E aí que a gente entra na parte que é mais loucura ainda. Porque... Tamo aqui pra isso. É, porque, igual eu falei, você tem várias passagens, assim, de Pedro, principalmente. É Pedro? Não sei, você que tá falando aí. O mais novo lá. O mais novo, como assim? Lucas? Não, o preferido lá. Lucas? João. É o preferido que é João? É. Que ele teria ciúme de Maria Madalena, ciúme da relação dos dois. Isso é real mesmo. Isso rolava tá lá. Um bromance ali. Região da Galha ainda não era França. A gente não tinha um conceito ainda. Cara. Mas, segundo essa teoria louca, Jesus teria tido dois filhos com Maria Madalena. Um filho depois da morte de Jesus, o filho menino teria ido com José de Arimateia para a região onde se foi virar o Reino Unido. Ele, inclusive, o José de Arimateia fundou o mosteiro de Gladsbury lá na Inglaterra. Isso é acurácia histórica, tá? Que ele foi para lá e fundou. E ele foi o cara que doou, inclusive, a tumba onde Jesus foi sepultado. Sabe? Ele estava ali na panelinha. Então ele teria ido para lá com esse menino. E essa lenda desse cara, o velho José de Arimateia, indo para a Inglaterra com uma criança, procurando aí o Santo Graal, o Rei Prometido. Isso teria dado origem ao mito do Rei Arthur. Nossa! Bom, eu tô gostando. E... já viu isso no programa que não foi pro ar. E a outra teoria também da menina é que existia uma filha também, chamava Sara de Cali, que foi com Maria Madalena para a região onde virou o sul da França. Isso também é conhecido, que Maria Madalena foi para lá, para a região, depois da morte de Jesus. E essa menina, quando ela chegou lá... ela compilou todas as obras e tá vendo direitos autorais. É, a família vive de royalty, né? Porque... mas quando ela chegou lá, parece que teve um milagre também que ela fez no barco, quando tava chegando, em meio a uma tempestade e tudo, sabe? Mimicando algumas coisas que Jesus fez. E isso teria dado origem ao mito da Sara de Cali pros ciganos, sabe? Naquela região, que é a padroeira dos ciganos. Interessante. A Madonna Negra, né? Que também deu origem ao mito da Madonna Negra, né? Ali e tudo mais. Vi esses dias em Peaky Blinders. Vamos fugir pro sul da França. Madonna Negra nos protegerá. O Tommy virou e falou assim: a próxima vez que você falar sobre fugir nesta casa, eu vou matar você e vou tirar da minha família. Cara legal. Mas essa criança, então, ela seria também ali uma... teria essa linhagem, né, prometida ali e tudo mais. E ela foi sepultada, se não me engano, essa menina, Madonna Negra, no Monte São Michel. Louco. E, assim, a Madonna Negra está sepultada lá, a Sara de Cali está sepultada lá, só que não se sabe se ela é a filha de Jesus. Mas o nome Sara de Cali, se não me engano, significa algo como, tipo, princesa escondida, princesa oculta, alguma coisa assim. Não, mas a gente sabe, não é. Ela não vai dar o nome, nasceu, vai ser uma princesa oculta. Não, real! Você tá ocultando o quê? Se eu tiver uma filha... Pai, é tipo, o castelo escondido. Mas... por que que eu chamo... vamos para o castelo escondido, vamos! Tipo, pai, por que que eu me chamo Valentino Oculta? Cala a boca, minha filha, você vai saber um dia. Cala a boca, eu sei de tudo. Uma coisa legal é que a padroeira católica do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, é uma imagem de Sara de Cali. É, que legal. Coisa mais fácil do mundo. Período de imigração, alguém trouxe uma imagem da Maria de Cali aí, sei lá. É impossível, jogou no Rio também. Quebrou alguma coisa no transporte. Tanto é que era comum, caiu. Assim, quando acharam a imagem da Nossa Senhora Aparecida, acharam sem a cabeça. Viés de confirmação fez o resto. E era comum quando estragavam imagens das igrejas, né? você quebra a cabeça e joga no Rio, você some com as peças. Era comum na época, era uma prática comum, sabe? Será que os filhos de Jesus eram deuses ou eram semideuses? Eu tô aqui eram deuses astronautas. Como que Jesus conseguiu passar o poder pra frente? Que poder, filho? Que poder? Você tá falando de mim. Pra quem assistiu Preacher, só isso mesmo. Mas assim, só pra fazer o adendo lá com a história do Dan Brown que eu falei, é porque, se não me engano, em 1917, alguma coisa assim, teve um cara na França que ele alegou que ele era descendente da Sara de Cali. Que pica, hein? E aí ele fundou o que seria o Priorado de Sião, que aí o Dan Brown se inspirou em toda essa polêmica para criar o livro, né, do Código da Vinci, que vai atrás dessa linhagem e tudo mais. Eu também sou parente de Jesus. Todos somos, né, cara? Só que você falou do tipo, ah, isso aí não tem lugar nenhum e tudo. Cara, tem não, muito... não falei isso. No outro programa que não foi ao ar. Eu também não falei isso, prova. Mas tem, assim, várias sociedades ritualísticas que a gente tem, tipo assim, a Rosa Cruz, a Maçonaria e tudo mais, que eles batem nessa tecla aí. Eu acho que a gente vai morrer se falar isso, mas qualquer coisa eu bipo aí, isso não vai pro ar. Um abraço pra Irã Bife aí, todo mundo adora ele, se tiver alguma ação ouvindo querendo matar a gente, tá? Eu não falei nada não. Tá, então temos esses fatos históricos que o Iago acabou de contar pra gente, né? E aí Jesus teve uma época ali que todo mundo já conhece, quem já foi em alguma missa aí, né? Que Jesus foi crucificado. Ou quem já viu filmes na Globo no dia. Filmes, exatamente. Paixão de Cristo. Um abraço pra Tiago Lacerda, hein? Eu lembro até hoje da minha avó falando, aquele filme pesado. Eu não gosto de ver aquele filme. Filme pesado. É, qual filme? É demais. Paixão de 10 Cristo. Giga. Sabe um filme muito bom também que... deu mó treta na época que foi lançado? Última Tentação de Cristo. Última Tentação de Cristo. Ah, Scorsese? É, porque foi baseado num livro de um italiano, sei lá. E o plot é que a Última Tentação de Cristo era ser um cara comum. É justamente isso aqui, ter família. Foda, hein? Nunca vi esse filme, mas... Não, porque na hora que ele é crucificado, ele vê tipo toda a vida dele como seria se ele não tivesse dito não pra Deus, sabe? Sim, ele se tivesse casado, ele filho. Na faculdade. E é muito foda... Casados do filho, uma fosse pra França, outro fosse... É a história do Iago é que ele aceitou. E é muito louco, porque ele realmente fica tentado. Claro, porra. Só que depois ele fala, não, é crucificado. Meu irmão, 30 anos de idade, o auge ali, ó. 33, quer dizer? O auge. Nessa época, mas é o auge, não. Pra mim, é o melhor filme também sobre Jesus que já fizeram, cara. É do Scorsese, puta diretor. O Jesus é William Dafoe, cara. E pior de tudo é que ele atua. Ele não tá louco. Não, ele é muito bem, ele é muito bem. Você falou, Jesus é William Dafoe. Parece que Jesus interpretou, cara. Mas pra mim foi assim. É porque ele interpretou todos nós na cruz. Oh. Momento tá. Crente. Então a gente tem esse... Então a gente tem esse Jesus que todo mundo já conhece. Acho que não rola muito falar, né? Jesus causou, a galera não gostou e mandou ele pra cruz, né? Altas aventuras. Assim, todo respeito pela galera aí que, né, que acredita e toda a galera cristã, né? Porque... Segundo a galera cristã, ele morreu para pagar pelos pecados de toda a humanidade. Uhum. E é tanto do passado quanto do futuro? Como é que é? Alguém sabe me falar disso? Ou é só do passado? Não, ele espiou os pecados de toda a humanidade. Então pode pecar que tá show. Não é assim que funciona, você sabe. É porque a gente tem uma treta que é mais ou menos assim. Adão e Eva foram lá e cometeram o pecado original. Ou seja... Fornicaram. O mundo fizeram um batistaca. Ninguém transa. Ainda mais naquela época. O mundo se fudeu. Vieram gigantes, pra você não saber. Pega o Antigo Testamento lá. Penoquiano. Gigantes. Veio a primeira grande aliança. Só que a aliança também deu ruim. Cristo é meio que a ligação dentro do cristianismo. Cristo, ele é aquele que veio para reunir novamente... O homem é a Deus pra sempre. Agora não tem expiação maior, sabe? Não tem o que fazer. É isso aí, ponto final. Cara, e de acordo com os cristãos... Cristões? Opa, é pães? Pãos? É pães. Cristo já existia no céu? Ou ele foi criado? Tipo, ele começou a viver aqui na Terra? A gente vai comprar a treta de novo do Trino? Ele não, sempre existiu, porque ele é Deus, né? É, se ele é Deus e ao mesmo tempo ele é Jesus, ele é um só? Então é só o Deus. No Gênesis tem uma passagem que diz que quando Deus cria... a terra, a água, o mar, um espírito pairava sobre as águas. Aí, tipo, tem toda a ideia de que esse espírito era o Espírito Santo. Quando João vai falar, no princípio era o verbo se fez carne, esse verbo que fez carne foi Jesus. Então, Cristo sempre existiu. Uhum. Saca? Tem todo esse debate pra... É atemporal. A noção de tempo pra Deus não funciona. Ele só teve que vir na Terra pra botar uma moral. Tipo quando você manda um gerente pra uma loja e fala assim, bota a moral lá e depois você volta pra filial. Nem veio, na verdade. Mandou o Gabriel, né? É, mas tipo, nesse caso também tem outras passagens dentro da Bíblia que, tipo, que pode dar uma comprovaçãozinha que Cristo não é Deus, porque, tipo, em Eita, João... Eita, peraí. Eu tava distraído também, segurar. Me pegou aqui. Mas o quê? Porque até pegando pelo lado dos testemunhos de Jeová, que eles não acreditam na Santíssima Trindade, passagem de João 4:23, Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com verdade. Assim, eu acho que a gente não vai ter aqui a discussão de Nicéia de novo. Mas peraí, ele não falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vai por Deus não por mim? Aí fechou, ele era Deus, pô. Próximo. Não entendi a relação. É porque, tipo, quando eu tive meio que... Deixa eu lembrar, tipo, sabe aquele sistema de jogo? Curso dominical. O Ximia teve um curso dominical em casa. É isso que ele quer falar. Não foi em casa, na real. Foi na casa de outra pessoa, foi em casa. Não foi na casa de outra pessoa. Não, porra, deixa eu falar. Foi do seu coração. Que não deixa ele falar. Então, mano, aquele testemunho de Jeová que bate na porta da sua casa e fala, mas você quer saber mais sobre Deus? Então eu tive uma amiga que, tipo, que o cara foi lá bater na porta dela, uma mulher, na real, duas mulheres, e ela falou, não, eu quero. Aí a mulher entrou e depois ela começou a marcar, tipo, semanalmente, encontrar na UFO pra conversar sobre a religião do testemunho de Jeová. Tipo, sempre uma conversa. Com essas duas mulheres ou com você? Com as duas mulheres e minha amiga. Só que... Opa! Só que aí a minha amiga pegou. Sim. Minha amiga pegou e me chamou pra ir um dia. Mas ela, né? Assim, só pra entender, ela não era. Ela não era. Inclusive ela. Mas ela era religiosa ou não? Ela era religiosa. Ela, entendi, ela quis saber mais e aí sim. Ela marcou uma... É porque, tipo, ela tinha curiosidade. Monitoria. Exatamente, ela tinha curiosidade pra saber como que era vista por esse lado, sabe? E ela era cristã, tipo, ela frequenta a igreja católica. Mas ela queria saber como que é esse lado do Sistema de Jeová. Fez um a dia... semana do Sistema de Jeová, né, cara? Quê? E um dia desses ela me chamou pra ir. E eu acabei indo, tipo, depois a gente almoçava, depois a gente tinha meio que uma reuniãozinha com essas mulheres. E uma das, tipo, e cada dia era um tema diferente em relação à Bíblia. E em relação com a visão da Bíblia acerca dos testemunhos de Jeová. E numa dessas mini reuniões foi uma hora delas falando de por que Jesus, Espírito Santo e Deus não era a mesma pessoa. Eu particularmente não lembro mais de nada, porque isso foi uns 2 anos atrás. Só preciso comentar uma coisa. Ontem, antes de a gente gravar o programa, minha mãe chegou em casa. Ela abriu o correio e tinha uma cartinha dobrada com um texto de pessoa, tipo, um testemunho de Jeová. Lembra aquele dia que eu contei que foram na minha casa quando eu tava fazendo a pauta? Foram lá e, tipo, tava carimbado. O negócio, tipo, ah, Deus não desiste de você, venha para mim, não sei o quê. Eu lembrei, caralho, é mesmo programa. É, mas é um negócio... A gente tem 3 problemas, basicamente, em toda essa discussão. Primeiro deles, o Conselho de Nicéia vai decidir sobre Deus... E a Trindade depois. Sim. É só essa questão. A gente está debatendo aqui, a maioria indo de encontro com o que prega aí o catolicismo, mas assim, só por questão de pauta mesmo. Sim. Porque o que a gente vai conversar agora um pouquinho sobre o que foi o cristianismo primitivo, essa discussão de que se Jesus teria o Deus, o divino nele ou não, foi o que movimentou o Concílio de Nicéia. Uma discussão um pouquinho antiga. Sim. E ela foi levada para o Concílio de Nicéia basicamente pelo Ariano, que era uma das seitas cristãs. Agora a gente vai falar sobre seitas cristãs. Nasceu em abril. Ariano, vai. Não confundir com Hitler. Grato. Ele era do time que Deus não era... Quer dizer, Jesus não era Deus. E no Espírito Santo foi depois ainda. Nem chegava nessa época. Olha só, a gente tem problemas muito... Primeiro, é deles a questão histórica do debate. Segundo, tradução. Isso, a gente está falando boa. De um livro que já passou por tanta língua nesse mundo. Sim. Então, se, por exemplo, numa passagem Cristo fala, sei lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegou ao Pai senão por mim, ele pode ter dito uma coisa completamente diferente, mas cuja ideia era a mesma. O mesmo vale para essa passagem. Então, tipo, a gente tem, só para começar, esses 2 problemas. A historicidade da discussão e... A tradução do rolê. É, você interpretar literalmente em português a Bíblia não rola, gente. Não rola. E não somente de tradução, como de, vamos dizer, de conteúdo, né? Porque, Arthur, imagina você. Eu. Você tá lendo Senhor dos Anéis. Tá, tô lendo Senhor dos Anéis. Real, tô lendo Senhor dos Anéis. Você tá mesmo? Olha só. Então é porque eu terminei o Nome do Vento, eu falei, preciso de alguma coisa high ground. Você tá lendo Senhor dos Anéis e... tá chegando no Pony Sotinete. Você pula a parte... Eu ia falar Jesus. Tá Jesus certo, vai pra Rivendell. De que a galerinha chega em Valfenda. A primeira vez? A primeira vez. Tá. Saíram de casa, passaram ali para aqueles lobinhos, chegou em Valfenda. É quando a sociedade é montada. Então, você pula essa parte. O livro, ele toma outro sentido, entendeu? Não que ele tome, mas ele pode tomar, ele pode dar outra interpretação. Sim, porque você pulou uma parte e aí, tá, lá na frente você pula outra parte, você coloca outra, você adiciona, você exclui. Então esse mexe aqui, mexe lá também influencia em questões de interpretação, né? Não, e até por contexto também, sabe? Ele foi escrito com um contexto de assim, no mínimo 2000 anos atrás, sim. Saca? Então é muito difícil a gente entender o que se passava na mente economicamente, politicamente, até filosoficamente e moralmente na cabeça daquele povo. Isso é o que eu ia falar como terceiro ponto. Né? A gente tem a historicidade, a gente tem a tradução, a gente tem a questão política dentro das duas religiões. Sim. Eu dizer que Cristo é Deus carrega implicações de todo o resto da religião. De escatologia, de exatamente. Cosmovisão, exatamente. Tudo que rege a vida da pessoa. E uma coisa importante também é que a gente vai entrar agora no cristianismo primitivo, né, de como os textos foram modificados, né, no decorrer do tempo, mas você tinha lá, sei lá, um papa fazendo a tradução ou fazendo um apêndice naqueles textos, tipo, 1000 anos depois... que a Bíblia foi escrita, porque ele queria adicionar que alguma coisa dele, sabe? Que ele queria. Isso acaba tornando muito difícil a interpretação, sabe? O problema não é você, 1000 anos depois, interpretar uma obra. O problema é você querer modificar ela mil anos depois, vamos dizer, por motivos políticos ou... Depois de Constantino, eu não duvido nada. A gente pensa aí no cristianismo, a gente lembra o quê? Da igrejinha, da tia Marcelina que vai na missa. E sempre foi isso, Vitinho? Te pergunto. O cristianismo sempre foi igual? Catolicismo, evangélicos? Olha, João, eu tenho certeza que não. Muito obrigado. Mas por que, João? Muito obrigado por perguntar. Explica um pouco mais sobre isso. Senão eu não ia falar nada. Senta aqui. E vamos conversar. O cristianismo ele não era, demorou um pouquinho para ser, essa religião tão grande que é hoje. E quando ele surgiu, em Roma e tal, ele surgiu com seitas, através de seitas, que é o que a gente chama de cristianismo primitivo, que vai terminar lá no Concílio de Nicéia. E dentro dessas seitas tem algumas muito legais, como os gnósticos, que, sei lá, se você pensar no marcionismo, acreditavam que o Deus no Antigo Testamento era um Deus falso, que enganava a população. Demiurgo. Que ele é o Demiurgo, se for bebendo ele na fonte do Platão direta, né? E que o Deus é tão diferente essa narrativa do Antigo e do Novo Testamento, porque o Jesus vem trazendo o Deus verdadeiro, entendeu? Eu não entendi nada que você falou. É como se existissem dois deuses, que um deus falso, isso, que seria o Demiurgo, que é o deus do Velho Testamento, que é o deus que faz genocídio, deus manda matar, o deus porradeiro. Só que mas é um deus. Isso é uma deturpação grega tão escrota, porque Demiurgo era o deus artesão, não tinha nada a ver. É só trazendo que a galera acreditava na época. E aí Jesus teria vindo pra falar que, não, vocês estão, sabe, vocês estão cometendo um genocídio em nome de Deus, vocês estão fazendo um monte de coisa em nome de Deus e tá errado. Calma, Deus é amor. Calma, Deus é amor, Deus é respeitar o próximo, não sei o quê. Mas assim, mesmo essa mensagem, ela também foi sendo construída. Essa mensagem, sim, que Deus foi amor e tudo mais. Mas só para explicar o que eram essas diferenças, entendi, de deuses. Mas é interessante você ver que tinha essas diferenças de visão no cristianismo, e essa foi uma visão muito forte durante um tempo. A gente tem que pensar que essa visão ainda não está aí, porque por meras questões de por onde eles resolveram espalhar. Porque é meio que a obrigação do cristão fazer missão, né? Eles acabaram fazendo missão num lugar... E tem umas que demora mesmo, hein? Sim. Eles tiveram que competir com o islamismo em certo momento e perderam. Essa visão, então... Mas até sobre esse argumento do Deus amor, né? Do Deus respeitar o próximo, do Deus que oferece outra face e tudo mais. É a gente entender o contexto que estava inserido a criação dessa divindade ali naquela época, sabe? Você tem esse movimento cristão surgindo, né, depois de Cristo. E assim, vamos entender que o acesso à informação naquela época não era grande. Então, você não tinha alguém a 3 cidades de distância falando, ah tá, Jesus falou aquilo, show. Uhum. Não existia isso. Então, você criou esse movimento dessas missões, né, dessas... A missão cristã em si era espalhar a palavra. Só que aí que tá, você tem também que entender que você tem uma religião predominante já, né, que... Não diria uma religião, Várias religiões. Tem várias crenças. Você tem várias crenças. E aí, de repente, você fala pra todo mundo dessa que tá surgindo que, ao invés de você me matar e impor a sua religião, o seu Deus, na verdade, prega amor. Sabe? Então você tem que aceitar, esse sofrimento, porque você vai ser recompensado lá fora. Então... É interessante a gente perceber também esse contexto de como essa moral também foi construída, sabe, com propósito político, sabe, da época. Esse de controle, contexto, né? Dessas religiões, ela foi até uma vantagem para o cristianismo conseguir se estabelecer. Porque a gente escuta muito que teve a perseguição aos cristãos no cristianismo primitivo, mas isso não foi muito tempo, isso também não foi em todo lugar. Foram ondas de perseguição em alguns momentos. Você tem Nero, por exemplo, que grande algoz, né, um grande inimigo dos cristãos. Ele inclusive, é chamado pelo João, né, que é o autor do Apocalipse, de Anticristo. Ele que é a besta, né, do Apocalipse, 666 e tudo mais, mas a gente pode entrar nisso em um programa separado. Mas, fora isso, a Roma, né, em si... era muito aberta a outras culturas, pelo próprio processo de colonização que Roma tinha. Sim, sabe, sim. De agregar outra cultura e não impor uma outra sobre ela. Como a gente comentou, o Império Romano era gigante. Então, se você for proibir crenças de todo mundo, fodeu. Você não consegue gerir esse império, né? A questão é que era comum você ter, dentro do Império Romano, um altarzinho com mais de um deus. Você adorar mais de um deus. Inclusive, era comum você ter até um Jesusinho no seu altar junto com outros deuses. Como assim? Jesus, porque, Poseidon, Hades... Sim, é porque, tipo assim, como Jesus era uma nova crença que estava surgindo, para um romano que já tem uma porrada de Deus, era só mais um, entendeu? Você fala isso depois, né? Enquanto ele tava... Não, tipo, não é depois. Depois não, que ele, tipo, quando o cristianismo estava espalhando, entendeu? Tipo, por volta de... Quando Saulo começou a espalhar a palavra e começou a reunir esses textos e tudo mais. Claro que isso não era regra, porque o cristianismo, ele prega, ele é monoteísta, né? Aí essa perseguição surge até inclusive disso, porque se você for pensar, muitas vezes você tinha que te fazer sacrifícios para o imperador. E para o cristão isso era inadmissível, assim como para o judeu e tudo. Porque ele é monoteísta e ele tem que sacrificar para o seu Deus. Uhum. Daí a César que é de César, a Deus que é de Deus. Sim. E muitas vezes a perseguição se deu por causa disso. É importante a gente falar também de Paulo, né? Acho que Nietzsche, que fala que o cristianismo, o catolicismo que a gente tem é basicamente um paulinismo, porque Paulo foi o principal escritor de cartinhas para fazer essa missão de espalhar a mensagem cristã. Paulo era um nerd? Provavelmente. Ficava, tipo, respondendo e-mail, não era por cartinha. Ficava sem cartinha pros autores, tipo... Oh. Na verdade, ele tava compilando, né, informação. Porque, assim, o nome dele era Saulo. Você tá ligado à história dele? É muito boa. Ele era Saulo, era um perseguidor de cristão. Sim. Aí ele caiu do cavalo, sei lá, viu o sol, viu a luz. Ele viu uma luz, aí ele caiu do cavalo e ele falou, cara, claramente cristão, Deus quer que eu passe a acreditar nele porque eu caí do cavalo. Aí ele foi lá no cartório, mudou o nome dele pra Saulo, Paulo. Paulo. E começou a escrever carta pros Coríntios. E para outros muitos povos. É tão... Ele era da Fiel? Ele era da Fiel. Não, na verdade, ele era tricolor. O nome dele entre os romanos era Paulinho Gavião. Mentira, mentira, mentira. Vocês estão todos errados. Ele era tricolor porque tem aquela carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo 3, nossa, Coríntios 1, na Bíblia. Até aquele... O Fantástico, ele retrata muito bem isso, né? Aqueles cavalinhos, né? Sim. Quando o São Paulo tá perdendo... Provavelmente. Tinha até uma treta de duas grandes visões, a visão grega e tal. Mas São Paulo escreveu tanta cartinha que tem-se uma ideia que nem todas foram feitas por ele. Acho justo. Porque tem algumas cartas que tem uma diferença de escrita que isso assim, provavelmente não é da mesma pessoa. Provavelmente pode ser um discípulo dele, escrita, um aluno. Você fala de grafia ou de conteúdo, assim, tipo, de escolha de palavras. Escrever. Grafia. Grafia não dá pra medir naquela época. Papel já deve ter sido. Só de você saber escrever naquela época, você já tava show, assim. Aí é provavelmente naquele esquema de aluno, sabe? Foram atribuídos pra ele, mas provavelmente um cara que bebia na fonte. Da mesma forma que também se tem a discussão se o João, né, autor do Apocalipse, é o mesmo João ou se não é só outro João que escreveu. É porque o Apocalipse é outra treta. É tido que um João escreveu o Apocalipse. É agora, porque qual o Apocalipse João? É metáfora porque o cara tava preso. Outra... Você tá me falando que o Paulo foi o primeiro diretor de escola de escrita criativa do mundo? O workshop de verão. É! Esse programa tá muito ele bom. Ele era coach. É tipo aqueles workshops que... Ah, galera, esses trabalhos ficaram muito bons, a gente pode publicar? Coloca meu nome. Ele leu aquele livro sobre a escrita do Stephen King, sentou ali e falou, galera, é assim que você escreve. Aí nasceu. Aí existia ali os cristãos. Quando eram perseguidos, tinham que se reunir nas catacumbas, que ficou famoso. Sim, tá? As catacumbas que os cristãos se reuniam. E era foda eles se esconderem, porque eles eram muito altos, como o Iago já disse. Sim, né? Todo mundo tinha mais de 2 metros. Tudo isso é muito louco, porque o cristianismo ele vai carregar muito uma cena de morte, né? Porque a gente carrega o cara da nossa religião morto no peito. Eu ia falar disso agora. Porque a iconografia que era atribuída ao povo cristão naquela época não era a cruz, era o peixe. Sim, tem muitas igrejas que a nave delas tem o formato de um peixe. Sim, sim. E eu acho um absurdo real, assim, a gente usar uma cruz, sabe? Você pendura um objeto de tortura no seu peito, que, assim, um objeto de tortura que matou o seu salvador, saca? Na Idade Média, os vanitas, bizarro, né? Que é era meio que uma escola de arte, que vai pregar muita coisa do memento mori. O culto à morte, né? Filis coronat opus, né? O fim coroa a obra. Então você pode ser o maior cuzão do mundo, mas você vai morrer do mesmo jeito e tudo mais. Tinha muito esse apelo à morte. Então você via quadros gigantes. O Sétimo Selo é um filme que vai falar muito sobre isso. Você vê quadros gigantes com uma caveirinha lá, e de mão dada com um padre, de mão dada com um rei, com mão dada de um mendigo. Que naquela época era uma pessoa normal. Então, você tem o rito... Todo mundo era mendigo. É, da psicografia na Idade Média sobre a morte e o cristianismo atrelado a essa visão. Eu vou repetir uma piada que foi no outro programa. Ah. Foi isso que fez. Se Jesus viesse hoje em dia e morresse num acidente de carro, a gente ia andar com um Uno 87 no peito, né? Do nada, né? Sério, um 87? 87 não tinha Uno, cara. Sei lá, cara. Tá falando, você tá dizendo que isso não aconteceu? É isso que você tá dizendo? Mas vai lá, vai lá. É, agora pulando muita coisa que aconteceu e chegando ali no Concílio de Nicéia, que foi por causa do Ariano, que eu tava comentando antes. O que foi esse Concílio de Nicéia? Cara... Eu acho que rola a gente explicar primeiro o que é Concílio dentro da Igreja Católica. O que é Nicéia? O que é Igreja Católica? É que assim, a cada... Sei lá, 100 anos. Então, não, acho que o muito mais, muda. Teve muito concílio. É porque não tem um espaço, não é um evento é toda específico. Vez... Não é um evento específico, não toda tem um espaço. Toda vez que você precisa discutir alguma coisa... É, que a realidade muda, que o mundo muda... Você faz um concílio, sabe? 5 anos, dentro então. Da igreja. Devia. Nós temos vários... faz um de 4 em 4. De uma Copa do Mundo. Nós temos vários... Nós temos vários concílios. Tem o concílio de Trento, primeiro e segundo, concílio de Nicéia, uhum. Concílio de Latrão, sei lá, de coisa. E, só que esse concílio foi basicamente uma reunião de bispos, sei lá, essa galerinha. Quem mandava na época, né? E com o bispo de Roma, que ainda que não é era papa. Ainda não era tido como tá, hoje em dia é. Dali em diante virou. Era só um bispo de Roma, da cidade. Uhum. É, onde resolveu discutir, porque tava tendo burburinho lá, disse, tá, Jesus é Deus ou Jesus não é Deus? Jesus é Deus, Jesus não é Deus, Jesus é Deus? Não é Deus, mas é Deus, pode ser Deus. Quem acha que não. É Deus, levanta a mão. Foi exatamente aí assim. Aí Ariano falou, é o cara. Jó, tá levantando duas vezes. Exatamente, aí fizeram com urna eletrônica, aí um falou, não, isso aí é fácil de se burlar. Tiraram foto aí. Com cruz, votando com cruz, né? Foi uma loucura, cara. Aí chegou alguém e falou, tira o nome do Maduro aí, que ele tá... Faltou o Lula ali, o Lula foi Deus, não foi, pô. Essa prisão aí é política. Aí aconteceu que dali decidiram que Jesus era Deus e daí pra frente, meu amigo, você puxa ali uma Idade Média. Você lembra a data de quando foi isso? Foi aproximadamente 200 e pouco depois foi de Cristo. Foi aproximadamente lá, Chimbinha, que dia que foi? Cara, foi lá pelos 315 aí, né? Ah, cara, foi 315 real, pelo de acordo com a fonte. Sabia que eu ia falar que é pouca coisa, mas 300 anos é muita outra coisa também. Cara. Isso, 300 anos são o quê? Pô, 6 gerações. 300 anos atrás a gente não tinha nada aqui no Brasil, praticamente. Sabe? Outra coisa também que eles decidiram durante o conselho foi a data da Páscoa, velho. Você sabe como é que a Páscoa é definida? Como que a Páscoa é definida? Eles pegam a primeira lua cheia da primavera, o domingo seguinte... É a Páscoa. Aí eles contam 40 dias pra trás. Nossa. Pra delimitar o carnaval. É uma merda, mas é assim que é. Cara, e também eles decidiram estrutura organizacional. Estrutura organizacional. Não consegue, né, Moisés? Organizacional. Eles também decidiram como que ia funcionar a estrutura. Organizacional. Eles também decidiram como que ia funcionar meio que a estrutura da igreja. Tipo, eles iam ter que rezar a partir das liturgias, que eles não rezavam nessa época ainda, eles não oravam, tá ligado? Que maravilha. Eles só reuniam e falavam assim, beleza, galera, vamos juntar todo mundo aqui, e é isso aí mesmo. Época boa, né, mano? Eram nerds. Época boa. É porque... A partir daí que foram começar a ser adicionados os ritos, né, também. Não só, tipo, de rezar e tudo mais. O rito mais, foi se formando ao longo de toda a Idade Média. Sim. É porque também a religião... cristã demorou para ser o ofício de alguma pessoa. Porque por muito tempo ela era só o que o carinha fazia no seu tempo livre. Aí para ela realmente tomar um tempo da pessoa ter que trampar com isso... Era um hobby, tipo um podcast. A galera se reunia para falar sobre umas coisas, escrevia uns negócios. Eram nerds. Bom você falar disso, Vitinho, porque nosso Patreon é aqueles que... Não, uma coisa massa também que eles fizeram, que foi durante aquela votaçãozinha de tipo, ah, Jesus é Deus, Deus é Jesus... Quem falou que Jesus não era Deus, tava fora. Os caras falaram, sai. Pera, mas você tava fora, tipo, excomungado? Uhum, ou você sai tava da fora, tava fora, tipo, excomungado. Se não é Deus, pra pessoa, foda-se, tá excomungado. Porque como foi a grande maioria que votou a favor de que Jesus seja Deus, quem votou os contra tava excomungado na hora. Tipo, os caras falaram, será que isso mais? Sério? Uhum. Cruzinho com a mão esquerda e tudo? Sim, os caras... Não, os caras falavam, ó, vaza daí, mano. E aí, é você... porque o Vitinho Rio... Passava no RH ali, mano. Tava na hora. Vitinho Rio é porque, tipo, um dos ritos... da excomungação, claro que tem coisa de documentário e tudo mais, mas um dos ritos da excomungação é você, o padre fazer a cruzinha com a mão esquerda. E se o padre for canhoto? E aí? Não é assim que funciona. Aí você tem que perguntar se o padre tiver só um braço. Não pode excomungar, sabe? Se ele perdeu o braço direito, aí fica complicado, né? Porque toda missa ele vai excomungar todo mundo. Sem querer, né? A gente tava meio com sono. Requisitos pra ser padre, né? Vontade de servir, vocação, ter mão, não ter... Se eu fosse padre, eu ia toda missa eu pegar e falar, mão do relógio. Tava no meio da missa, espera aí, galera, deixa eu ver, só ver. Eu escrevo com S, né? Então, beleza. Aí o cara esquece, ih, caramba, posso sair todo mundo aqui, não precisa nem voltar mais. Foi...